Caderno Imobiliário. Imóveis, a melhor escolha. No mercado imobiliário hoje, existem novas tecnologias de construção e novas técnicas de venda. Fernando Ribeiro. Hoje, vender imóveis é quase uma arte. As ofertas de imóveis de luxo estão cada vez mais tentadoras e os anúncios cada vez mais sofisticados. O comprador exigente tem escolha entre apartamentos com área de lazer, segurança na portaria ou grandes casas com piscina em bairros elegantes. Naturalmente, o valor também está cada vez mais alto. Para adquirir um imóvel mais barato, o comprador tem de escolher bairros mais populares, na periferia. Lá, os preços são mais baixos do que os preços da cidade, praticamente a metade, e o pagamento é mais facilitado.